Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Boa Nova. O programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, está de volta pelo 5º ano consecutivo. O grupo responsável pelo programa é constituído por alguns alunos que transitaram dos anos anteriores. Lembro os seus nomes: Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Carolina Soares, Patrícia Correia, Pedro Andrade, Daniel Pereira e Francisco Carvalho. E está já enriquecido com a entrada de novos elementos, que estão já hoje aqui: a Beatriz Ribeiro e a Francisca Rodrigues. Boa tarde, sejam bem-vindos. Obrigada. Pois esqueci-me do João Oliveira. Que quem quer vir substituir o Pedro Oliveira. Ainda temos que tratar dessa questão, porque os senhores ouvintes vão ter muitas saudades do Pedro Oliveira, não sei se ele se pode ir embora. Vou-vos perguntar, então, que rubricas é que vens a apresentar este ano? Se são as mesmas, se mudaram? Carolina, a tua rubrica é? Biografias. Biografias de personalidades. Patrícia? Viagens. Sugestão de viagens. Aqui a nossa Inês? Eu continuo com as notícias de âmbito nacional, local e internacional. Muito bem. Aqui o nosso Daniel. Mudei de saúde para o cinema. E mudaste muito bem. A nossa Inês Brás mantém-se com... Lunares animais. E a Beatriz, uma estreante, vai iniciar no próximo programa a rúbrica de... Desporto. Muito bem. O Pedro Oliveira vai dar lugar ao João Oliveira, vamos entender-nos aqui, com a... Com a música. Muito bem. O Pedro Andrade... Com o desporto motorizado. E o Francisco Carvalho? Continuarei com política. Muito bem, política nacional e internacional. Muito bem, no final de cada programa, como já é hábito, daremos as notícias do cumprimento do plano de atividades do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Como os senhores ouvintes já sabem, é nosso propósito atingir o maior número de alunos. Por isso, este clube de rádio assume-se como um espaço aberto a todos os elementos da comunidade educativa que em qualquer momento podem solicitar a sua participação no programa. O programa é emitido aos sábados, entre as 19 e as 20, e à terça-feira, das 13h10 às 14h. E ficamos a aguardar a participação da comunidade educativa e as sugestões dos nossos ouvintes. Música, informação, na sintonia certa. Boa Nova FM. Hoje temos aqui o privilégio de ter mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, o Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, professor Carlos Carvalheira. Boa tarde, Sr. Diretor. Passado um ano, é uma honra tê-lo de novo connosco. Muito boa tarde aos seus ouvintes, boa tarde em primeiro lugar a todos estes magníficos locutores e repórteres que aqui estão comigo. Deixem-me em primeiro lugar agradecer o convite dar os parabéns a todos vocês que aqui estão, alguns há mais tempo, outros há menos tempo, naturalmente. Mas, em primeiro lugar, queria dar uma palavra de especial agradecimento e reconhecimento à professora Célia Lourenço pela dedicação e pelo esforço que tem feito nestes últimos anos, no sentido de poder que este programa e este clube possa funcionar. E depois desejar-vos a todos vocês que continuem, que isto é um embrião, sabe-se lá, de alguns de vocês que poderão enverdar por esta profissão, mas que é muito importante que ele exista e que continue a divulgar as atividades do agrupamento, deste enorme agrupamento da Oliveira do Hospital, e que possa de alguma forma criar esta dinâmica efetiva em todas as atividades desenvolvidas e outras notícias que eu já vejo aqui em todos vós, com estas características. Cada um tem uma área temática e que desenvolve todas as semanas essa com notícias. E, portanto, é para mim uma honra, é para mim um privilégio poder estar aqui. Eu gosto muito, sempre gostei muito da rádio, sempre gostei muito de participar nestas iniciativas, e quero terminar desejando-vos felicidades, que tudo corra bem e que vocês tenham a noção de que isto, para mim, enquanto diretor, é um privilégio e é um gosto saber que existe um conjunto de jovens assessorados por uma professora que faz um trabalho fantástico todas as semanas em prol do agrupamento e que fazem uma coisa que gostam e querem. E, portanto, por parte da direção, estarei sempre disponível para vos ajudar, e tenham sempre bem presentes que eu gosto muito que continuem a dinamizar este clube e dar-vos mais uma vez os parabéns pela iniciativa, em especial e em particular à professora Célia Lourenço. Pois, muito obrigada por estas simpáticas palavras. Vamos então fazer-lhe uma breve entrevista. Gostaríamos que nos fizesse, para nós, que somos alunos e neste caso professora da escola, mas também para os nossos ouvintes, um breve balanço do primeiro ano de mandato desta direção. Como é que correu, passado um ano, já pode ter esse eco de como é que correu este ano? Nós nunca estamos totalmente satisfeitos, porque quando há insucesso, quando há alunos que reprovam, nunca estamos totalmente satisfeitos e, portanto, há problemas que existem, que vêm de anos anteriores e que nós temos que tentar resolver. O ano passado correu normalmente, não houve grandes problemas. Nós tentámos, em primeiro lugar, organizar a criação deste mega agrupamento. Não foi fácil, é uma dimensão muito grande, são muitos alunos, são muitas realidades. Tivemos como primeiro princípio unir nesta diversidade, portanto, unificar o agrupamento num só, com o mesmo espírito, com a mesma dinâmica, com as mesmas oportunidades, com as mesmas estratégias, no sentido de todos os alunos se sentirem inseridos no mesmo agrupamento. Embora, pronto, haja dificuldades naturais, foi um primeiro ano de implementação, julgo que pelo feedback tido, que as coisas não correram mal. Agora, há sempre aspectos a melhorar, nós nunca podemos estar satisfeitos quando há um aluno que reprova. O nosso objetivo, claro, inequívoco, é que haja cada vez mais um maior e um melhor sucesso educativo no agrupamento. E enquanto não atingirmos plenamente esse objetivo, nós nunca poderemos estar satisfeitos. E depois, claro, há sempre todo um conjunto de atividades que queremos implementar e que iremos implementar para que todos os alunos se sintam bem no agrupamento, sejam felizes, tenham, por isso mesmo, sucesso. Faça-nos então uma breve análise dos projetos que a direção tem para este ano letivo 2015-2016. Os projetos incidem essencialmente em questões pedagógicas. Nós definimos, desde o ano passado, quatro grandes objetivos. Primeiro, melhorar o sucesso educativo. Segundo, diminuir grandemente a indisciplina. Terceiro, diminuir também o absentismo escolar. E melhorar, em quarto, melhorar o ensino, a qualidade do ensino. E, portanto, é sobre estes quatro itens que nós incidimos diariamente a nossa ação. Porque são estes os objetivos, são estas as situações que nós verificamos que temos que combater, naturalmente. Para isso, definimos nos vários órgãos das escolas, no Conselho Pedagógico, também já apresentámos em Conselho Geral, em departamentos, um conjunto de estratégias, nomeadamente um projeto inovador que vamos ter numa turma do primeiro ciclo, no 5º A e no 7º B, que é isso mesmo, melhorar o sucesso educativo. Esse projeto começou agora a ser implementado e esperemos, é um projeto piloto, pioneiro, nestas três turmas, e esperemos que os resultados, a melhoria da ação educativa e a melhoria dos resultados escolares seja efetivamente conseguida no final deste projeto. Depois também temos um outro, vários, a nível da fisicoquímica, a nível do português, a nível também da educação para a cidadania. Introduzimos pela primeira vez também este ano no agrupamento ICLC, que é a introdução às culturas e línguas clássicas no 5º, 6º e no 7º e 8º ano. A nível do português temos também oficinas de escrita no sentido de melhorar sempre os resultados escolares dos alunos. Haveria aqui muito mais a assinalar, no entanto, convém frisar que todo o agrupamento, o seu grupo de professores, está sempre atento e disponível para conseguir inovar, para conseguir ser criativo, tendo em vista sempre a melhoria do ensino e a qualidade desse ensino, naturalmente. Eu tinha aqui uma pergunta acerca dos principais problemas e obstáculos que temos a vencer, mas acho que já os enunciou, que são precisamente o absentismo, a indisciplina e o insucesso. São esses três que temos que vencer. Sim, nós poderíamos estar aqui a falar sobre estes três temas, que são três temas que qualquer escola, qualquer diretor, qualquer grupo de docentes tem que ter sempre bem presentes. Enquanto houver indisciplina, enquanto houver insucesso e enquanto houver absentismo, a escola não se pode dar como satisfeita. E temos que saber motivar, temos que saber levar, consciencializar os alunos e toda a comunidade educativa, pais encarregados de educação, para esta realidade. Tem que haver mais motivação, tem que haver mais interesse, tem que haver mais disciplina por parte de todos. Nomeadamente, os alunos têm que saber entender que a sua profissão é estudar, que tem que haver dedicação, tem que haver brilho, tem que haver gosto pela atividade. E não podemos estar constantemente a faltar às aulas e não podemos estar constantemente a faltar ao respeito aos professores, aos funcionários, etc, etc. Portanto, temos que manter uma escola serena, uma escola de qualidade, onde haja respeito pelos mais elementares princípios, que é saber reconhecer que há professores que estão lá para ensinar e há alunos que estão lá para aprender e têm que também, conjuntamente com todos nós, poder trabalhar, poder estudar e poder ser responsável nas suas atitudes e nas suas práticas. E, portanto, são estes três fenómenos que nós temos que tentar combater todos em conjunto. Pais, escola, alunos, no sentido de os eliminarmos ou de, não os eliminando totalmente, poder melhorá-los, sim. Queremos que a nossa escola, o nosso agrupamento, está bem inserida no meio e penso que ela é vista por todos como uma escola de qualidade. Contudo, por vezes percebe-se alguma ausência, até alguma desresponsabilização por parte de alguns encarregados de educação na vida escolar dos educandos. Talvez isto seja até mais visível ao nível de secundário, quando os pais pensam que os alunos já são suficientemente crescidos para estarem sós na escola. Eu penso que este é um problema que se tem vivido. Há alguma ausência por parte dos pais ou alguma corresponsabilidade que obviamente eles são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos. Que alterações é que a direção e que a escola pretende fazer para chamar mais os pais à escola, fazer-lhes sentir que é a responsabilidade sua com o acompanhamento dos filhos? Eu concordo inteiramente que há um conjunto de pais encarregados da educação que muitas vezes se demitem da sua função, da função que têm, que é educar. A escola forma, a família educa. E nós temos tido essa preocupação de estarmos presentes em reuniões, infelizmente não com os encarregados, com todos os encarregados de educação, mas sempre que somos, tentamos estar sempre presentes. No ano passado, através, em conjunto com a Associação de Pais, marcámos um conjunto de reuniões à noite, onde a direção e eu próprio estive sempre presente e tento falar desta forma, ou seja, é muito importante o acompanhamento por parte dos pais encarregados de educação. Mas não é só no acompanhamento escolar, é preciso que os pais tenham noção que têm que orientar os filhos e responsabilizá-los pelas suas atitudes negativas que eventualmente tenham na escola. É muito importante esta parceria, é muito importante que os pais compareçam na escola, estejam sempre atentos ao evoluir das aprendizagens dos seus educandos. E, portanto, esse é um primeiro princípio, é um primeiro objetivo que nós temos sempre bem presentes. E temos feito reuniões, temos tentado estar sempre presentes em reuniões com os pais e encarregados de educação e estou sempre disponível para qualquer momento poder receber e ajudar algum pai encarregado de educação que precise alguma orientação no sentido de ajudar também o seu educando. Faremos um conjunto de situações ao longo do ano no sentido de poder estarmos presentes, nós de direção, eu enquanto diretor, em reuniões com os encarregados de educação. Sim. Pois fica aqui o repto lançado aos encarregados de educação e aos pais que nos estejam a ouvir, serão muitos, com certeza, de muitos dos alunos da nossa escola, que é fundamental este acompanhamento diário para saber da vida dos filhos. Com certeza que muitos problemas se ultrapassarão assim. Claro que sim, é importante, é fundamental, nunca é demais estarmos sempre a bater esta tecla. E às vezes, quando, ou a maior parte das vezes, que convocamos e que fazemos reuniões com os encarregados de educação, geralmente aqueles que precisam de vir não vêm. E os que não precisam, é os que estão sempre. E, portanto, eu lanço esse repto para que, de facto, os pais encarregados de educação possam estar sempre bem presentes no dia-a-dia, possam ajudar a escola, porque só com esta parceria, só com esta colaboração mútua é que poderemos resolver os problemas da escola. A escola, muitas das vezes, também erra e também nós, somos seres humanos, também erramos naturalmente, mas só com esta ajuda, com este espírito de tolerância e com este espírito de entreajuda e de solidariedade é que podemos resolver as coisas. Nós devemos encarar a escola como uma instituição credível, séria e responsável. E não podemos desvalorizar a escola e não podemos ser nós, enquanto agentes educativos, ter esse papel de desvalorizar a escola. Não. Temos que saber motivar os nossos alunos, temos que saber-lhes ver que a escola é um espaço de dignidade, de brilho, de responsabilidade, de trabalho, de superação das dificuldades. Porque nós só conseguimos ultrapassar as dificuldades se nos superarmos, se tivermos esforço. Um esforço que está cá dentro, chamado esforço intrínseco, e só assim é que conseguimos, e há uma palavra que eu uso muito, é o brio pelas coisas. Nós devemos ter brio na nossa escola, nós devemos ter brio naquilo que fazemos, nós devemos ter brio em poder atingir patamares mais elevados. Porque hoje em dia, nesta sociedade global, nesta sociedade de formação, é importante que todos nós tenhamos o melhor conhecimento, que estejamos capacitados do melhor que pudermos, no sentido de estarmos preparados para este mundo global. Porque o conhecimento, a formação é fundamental para ultrapassarmos estes obstáculos. E esse conhecimento e essa formação só se atinge com muito trabalho, com muita superação, com muito brio. Eu utilizo mais uma vez esta palavra porque é isto. E também respeito uns pelos outros, naturalmente. Temos que ter essa função e este espírito e esta capacidade de podermos ultrapassar todas as dificuldades que nos vão aparecendo. Por falar em brio, nós temos aqui no Clube de Rádio bons alunos. A maior parte destes meninos que aqui estão é gente com muito boas notas. Estão aqui vários meninos que receberam prémio de mérito no dia 18 de setembro passado. E está aqui uma menina que vai receber o prémio de mérito atribuído pela Câmara Municipal por ser a melhor aluna do 10º ano de Ciências e Tecnologias, a Inês Garcia. Ou seja, estes alunos conseguem conciliar o estudo, serem bons alunos e simultaneamente estarem aqui no Clube de Rádio semanalmente. São bons exemplos. Muita honra para poder atribuir na cerimónia que a Câmara Municipal vai realizar, e eu lá estarei com muita honra para lhe poder atribuir esse prémio. É um prémio bem merecido e é um prémio que está ao alcance da maioria, se não de todos os nossos jovens. A diferença é que nós temos que ter, os jovens têm que ter essa capacidade de poderem perceber que é importante estarmos atentos nas aulas, sermos responsáveis, sermos educados e trabalhar, chegar a casa e fazer um esforço diário de trabalho e perceberem que a escola é fundamental, que a escola é prioritária na sua formação. Embora hoje em dia eles adquirem um conjunto de formação fora da escola, formação fora da escola, também é importante que possam ter essa formação e essa informação fora da escola. Hoje em dia as realidades são completamente diferentes do que eram alguns anos atrás. Os tablets, os telemóveis, eu sei lá, a internet disponibiliza a um clique toda a informação. Mas a melhor formação e a melhor informação é aquela que se adquire através do trabalho, do esforço e do gosto por aprendermos cada vez mais. Porque ninguém consegue atingir os seus objetivos se não se esforçar, se não trabalhar, se não estudar. E isso é uma preocupação que nós temos vindo a aumentar, no sentido de sensibilizar todos, tanto os pais encarregados da educação como os próprios jovens, a terem esta atitude, uma atitude positiva perante a escola. Reconhecer que a escola é um espaço agradável, que a escola é um espaço alegre, um espaço divertido, com muita responsabilidade. Não podemos, epá, vou para a escola, vamos contrariados com aquele semblante. Não. Vamos com gosto para a escola, vamos trabalhar, vamos ter contacto com outros colegas, com professores dedicados, altamente profissionais, que fazem um esforço enorme, e quero aproveitar a oportunidade para dar uma palavra de apreço a todos os professores que trabalham diariamente no agrupamento de escolas, que fazem um esforço fantástico. Temos professores fantásticos, temos dos melhores professores que lecionam e que trabalham diariamente em prol dos nossos alunos, assim como também dos nossos funcionários. Temos um conjunto de funcionários fantásticos, maravilhosos, e que é pena que os nossos alunos muitas das vezes não aproveitem estas oportunidades e o esforço que diariamente todos os nossos professores fazem para dar o seu melhor, para fazer o seu melhor, e que a maioria dos alunos não aproveita essa oportunidade. É fundamental nós percebermos, temos que uma vez por todas perceber, e nós, os professores, e todos, e especialmente os alunos, perceberem e darem e transmitirem lá para fora que a escola é uma escola dinâmica, é uma escola que eles gostam e que é uma escola que eles respeitam, porque é muito importante que eles percebam esta situação, que respeitem a escola, que se envolvam, que participem, que trabalhem e que sejam felizes. Muito bem, já ficam aqui dados bons conselhos aos nossos alunos, esperemos que eles os saibam perceber e aproveitar bem. Sr. Diretor, estamos já no final, porque as palavras são como as cerejas e isto, o tempo vai correndo. Bem-haja pela colaboração no nosso programa, fazemos votos que o ano letivo decorra de uma forma muito proveitosa. Desejamos um muito bom trabalho à direção, que sabemos que tem uma tarefa muito árdua, mas também estimulante, porque está à frente do nosso agrupamento e estará com certeza da melhor forma. Muito obrigado e mais uma vez agradeço o convite por estar aqui. Virei sempre que me convidarem, porque é um gosto enorme, acreditem sinceramente. É um prazer enorme eu sentar-me aqui e podermos falar um bocadito sobre a educação. Nós estamos aqui porque há alunos e porque há esta gente maravilhosa que está aqui ao meu lado e que lá diariamente, neste universo de 2.555 alunos que temos no agrupamento, desde o pré-escolar até ao 12º ano, criámos este ano uma unidade de multideficiência para alunos com dificuldades muito, muito grandes, se me é permitida a expressão. Temos também o SCEP, uma outra vertente na formação para os adultos, também extremamente fundamental, e portanto temos uma variedade enorme e uma diversidade enorme. O nosso objetivo é tentar unir todos estes agentes e criar um espírito único de agrupamento e reconhecer a escola como uma mais-valia neste concelho. Mas para isso precisamos que todos se interajudem e façam deste fenómeno que é a educação, um fenómeno em que haja esta interligação, este espírito de sacrifício, esta solidariedade e este trabalho mútuo. Nós temos sempre um prazer enorme em poder estar presente nestas realidades, né, aqui neste, mas e esperemos que de facto esta mensagem vá de encontro ao maior número de alunos, de pais e de encarregados de educação, público em geral, que eu sei que há muita gente que ouve este programa e que assiduamente ao sábado ou à terça-feira sintoniza o 100.2 da Rádio Boa Nova. E faz muito bem. Eu sou um deles e estava na expectativa para que de facto começassem, porque o sábado lá estarei a ouvir e na próxima terça-feira também. E vamos ver se o programa vai resultar bem. Vai resultar com certeza. Desejo mais uma vez os maiores sucessos a este programa. para este ano letivo 15-16 e especial a todos vocês e à professora, em particular à professora Célia Lourenço, também os maiores êxitos neste programa. E que paralelamente a isso também se esforcem e trabalhem no sentido de continuarem a ser bons alunos, os melhores resultados. Muito obrigado, um beijinho às meninas e um abraço aos rapazes. E passo a professora Célia um beijinho e muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade de eu vir até aqui. Muito obrigada, até à próxima. Rádio Boa Nova. Irresistível. Vamos agora à boa sugestão musical do Pedro Oliveira. Sam Smith junta-se agora à família 007, tendo lançado o single Writings on the Wall, a nova canção do próximo filme sobre as aventuras do agente secreto James Bond, Spectre. Sendo esta a primeira canção de um filme da saga 007, gravada por um artista masculino a solo desde 1965. Esta também foi a primeira vez que a canção tema do filme James Bond entrou diretamente para o primeiro lugar do top britânico. Sam Smith anunciou a reedição do seu muito aplaudido primeiro álbum de originais, In the Lonely Hour, The Drowning Shadows Edition. É editado a 6 de novembro e conta com o segundo CD, onde se pode encontrar uma mão cheia de novas canções, exclusivas desta nova edição. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe? When you're not here I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you I have to risk it all, 'cause the writing's on the wall. A million shards of glass that haunt me from my past. As the stars begin to gather and the light begins to fade, when all hope begins to shatter, know that I won't be afraid. If I risk it all, seguidamente, depois desta boa sugestão musical, vamos a uma boa notícia. Ou uma má notícia, Inês? É uma má notícia. Esta semana, nas notícias da EMIT Internacional, destaca a apreensão recorde em Madagascar de 771 tartarugas bebês ameaçadas de extinção. Em Madagascar, país com uma biodiversidade excepcional, foram apreendidas pela alfândega 771 tartarugas bebês de duas espécies em risco de extinção, que estavam escondidas em meias colocadas entre fraldas para crianças. Segundo as autoridades aeroportuárias da Ilha do Índico, esta foi a maior apreensão de sempre feita na ilha, que declararam: interceptámos dois embrulhos suspeitos contendo 771 tartarugas, que deveriam passar pelas Maurícias e tinham como destino final Kuala Lumpur, na Malásia. Irilala Randria Maladzo, responsável da Turtle Survival Alliance, uma organização especializada na proteção das tartarugas, disse à agência France Presse que se tratou de um recorde malgase em matéria de apreensões deste tipo. O anterior recorde datava de junho deste ano, quando 403 répteis foram interceptados igualmente no aeroporto internacional de Antananarivo. A maioria das tartarugas apreendidas estavam vivas, embora cerca de duas dezenas não tenham conseguido sobreviver, segundo uma primeira contagem de organizações não governamentais que examinaram os répteis. As tartarugas bebê estavam empilhadas em montes de 3 ou 4, dentro de meias colocadas entre fraldas para bebês em duas caixas de madeira. Estas tartarugas bebês, que são vendidas no mercado negro para fazer sopa, integram com os lemures, os cavalos marinhos ou o pau rosa a longa lista de espécimes da fauna e da flora traficados em Madagascar. Pois, infelizmente o ser humano é capaz disto, não é? Mesmo espécies que estão em vias de extinção conseguem ser traficadas. Rádio Boa Nova. Vamos, mas é viajar até à Serra da Estrela, Patrícia. A mais alta montanha de Portugal surpreende-nos pela grandiosidade das suas paisagens. Vales profundos, lagoas, glaciares, aldeias históricas e uma enorme biodiversidade. Aqui tudo é grandioso, mas o outono neste local é um dos mais emblemáticos de Portugal. Por todo o lado vêem-se as pequenas cascatas a brotarem do sol com intensidade e as árvores começam a vestir-se com cores quentes e intensas. Tudo parece mágico. As faias, as bétulas e os castanheiros estão cobertos por um amarelo intenso, enquanto que as restantes espécies de árvores nos presenteiam com os seus castanhos, vermelhos e laranja, envolvidos num extenso verde. Local perfeito para visualizar toda a beleza que a natureza nos transmite, com as suas magníficas cores. É este cenário que a Serra da Estrela tem para lhe oferecer. Um fim de semana com uma excelente gastronomia e recheado de cores, cortesia da natureza. Muito bem, como sabem, o outono é uma estação muito bonita, na Serra da Estrela é deslumbrante. Portanto, senhores ouvintes, vão até à Serra da Estrela, que vale a pena nesta altura do ano. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. E agora vamos à política, Sr. Francisco. Estamos num rescaldo eleitoral e, portanto, isto está muito quente, não é verdade? É verdade. Então faz-nos aí assim o balanço do momento. No rescaldo das eleições legislativas, faço uma pequena análise, previsão, assim, do que espero do atual governo. Espero, no entanto, não magoar ninguém nem criar inimizados ou ódios indesejados. A coligação teve isto, na minha opinião, tanto muita sorte como muito azar, para assim dizer. Isto porquê? Óbvio, porque foi reeleita. O que pode não ter sido a melhor coisa para o bem comum, mas estou aqui a opinar. A coligação conseguiu o que queria e o que não queria. É que esta falhou em conseguir a maioria absoluta. Ah, espera, já não se chama assim. Pelo menos quem a quer não a domina como tal. Retomando. Não ter conseguido a maioria absoluta, na minha opinião, é algo bom. Pois relembra que a coligação não está sozinha na Assembleia da República e dá aos outros partidos a oportunidade de não só a sua opinião valer mais, como a sua intervenção na aprovação de medidas ser mais significativa, ao ponto de poder chumbar ou aprovar. Agora, certas mentes iluminadas dizem que isto impede o progresso do país, pois uma coisa comum nas ditaduras é que ninguém se opõe ao que o ditador faz, e quem se opõe praticamente não faz moça nenhuma. Se é suposto elegermos democraticamente o nosso ditador de 4 em 4 anos, a Assembleia da República seria um museu para nos recordar de tempos remotos de desordem. Mas não. É um sítio que dá oportunidade aos mais pequenos, aos que não foram eleitos, para poderem contestar as decisões de quem foi. Para relembrar, por exemplo, que o governo está a governar um país, não a gerir um banco. Ou seja, deve prestar um pouco mais atenção a quem realmente sofre com as suas decisões e ser um pouco mais solidário. em vez de estar tão focado no resultado, pensar mais no que fez para o obter. E por causa deste historial da coligação, não estou a prever uma nova primavera coelho-portista para o período governativo deste casamento. Principalmente porque a esquerda cede em número a coligação. E muitos pensam que pelo facto da esquerda atacar a esquerda, estes não se entenderão e o governo poderá governar em paz. No entanto, o seu objetivo é derrotar a direita. Mas parece-me que a esquerda acabaria por igualmente se autodestruir, logo a seguir destruir o governo. Pois é pena que o ódio que a esquerda tem, mais radical tem pela esquerda mais moderada, os impeça de chegar ao entendimento. A última coisa que me espanta acerca destes resultados é que a maioria das pessoas acredita em tudo o que ouve, e a coligação é especialista em dizer às pessoas aquilo que querem ouvir, quase tão boa como é aplicar austeridade. É preciso que os nossos eleitores peguem nestes 4 anos anteriores e nos seguintes da coligação e reflitam acerca deles e contribuíram para o bem comum e que percebam que é demais. É necessário ver além da máscara, da demagogia e perceber as verdadeiras intenções daqueles que elegemos. Este governo vai repetir o mesmo processo, usar a mesma técnica dos últimos 4 anos. Cortar e cumprir religiosamente, a todo o custo, as ordens de Bruxelas. Não que haja grande diferença. Se estes cumprirem o seu mandato, vão ser mais 4 anos de penitência para o povo português. Felizmente, não tão maus como os do outro governo, pois desta vez não é uma ditadura parlamentar. Pois, temos aqui um texto muito quente, que se calhar feriu algumas suscetibilidades, mas não temos hoje muito tempo para discutir isto, porque havia aqui uma questão que podíamos aqui acrescentar, que foi a da elevadíssima abstenção. Mas voltaremos a este tema no próximo programa. Rádio Boa Nova. Espetacular. Vamos para uma biografia de alguém que, não sendo do Conselho de Oliveira do Hospital, escolheu o Conselho de Oliveira do Hospital para morar. O que muitas pessoas não sabem, o senhor já faleceu, entretanto, estamos a falar do escritor holandês que residiu em Vila Pouca da Beira, que é para os holandeses, assim, o que é para nós José Saramago. Se calhar até com muito mais obra publicada, portanto, foi uma figura de grande vulto que tivemos a morar aqui ao pé de nós. E hoje traz-nos a breve biografia acerca dele. A 19 de julho de 2012, Gerrit Komrich foi sepultado no cemitério novo de Vila Pouca da Beira. Foram muitos portugueses e holandeses que se surpreenderam com o facto de o conhecidíssimo e muito premiado cronista, ensaísta, romancista, tradutor, dramaturgo, crítico, pensador e primeiro poeta da pátria holandesa ter preferido para seu último repouso a aldeia portuguesa onde residia desde 1988, ao país de Natal, onde veio ao mundo a 30 de março de 1944. Reza a lenda que teria nascido num galinheiro onde os pais tinham abrigado de um bombardeamento alemão. O equívoco faz parte da mitologia em volta do autor, que já em 1993, aos 49 anos, recebeu o mais prestigiado prémio da literatura nacional neerlandês. Uma mitologia que o período desde cedo cultivava por aversão ao interesse doentio com as intimidades dos média. A explicação do seu último desejo é simples. Gerrit Komrich era um apaixonado por Portugal e pela pequena comunidade no sopé da Serra da Estrela, onde encontrou um paraíso de paz e sossego, longe de Amsterdão e da azáfama da mediática vida cultural em que participava intensamente nas suas idas à Holanda. A casa em Vila Pouca era um retiro onde podia descansar e trabalhar sossegadamente, como que escondido num esplêndido cenário natural, rodeado de um ambiente pacato e acolhedor. Tal como em Vila Pouca, na Holanda toda a gente conhece Gerrit Komrich. Tem um estatuto comparável ao de José Saramago em Portugal. Era mais produtivo, publicou muitas dezenas de livros, escreveu muitas centenas de poemas e contribuiu com milhares de crónicas em jornais e semanários. Para além de ser um grande erudito e estilista, era um crítico e polemista mordaz que, graças a um intelecto e a uma curiosidade fenomenais, se lançava a campanhas alegres contra os egos insuflados, as ideias desacertadas, os interesses instalados e as tendências e modas proclamadas da literatura, das artes plásticas, da política, dos média, da televisão, do feminismo, do movimento gay e da vida social e cultural holandesa. Em todas estas áreas mostrou-se um temível espírito independente, sempre original e contra a corrente. Recentemente foi fundada a Fundação Gerrit Komrich, estando em marcha um intercâmbio literário do EOH com o College Gerrit Komrich Holanda. Exatamente, há uma escola na Holanda que tem o nome deste escritor e que vai estabelecer um protocolo com a nossa escola. Portanto, será esta fundação pode vir a ser muito profícua em termos culturais aqui para o nosso meio e para a nossa escola. Rádio Boa Nova. O novo álbum a solo, David Gilmour, Rattle That Lock, editado mundialmente no dia 18 de setembro, teve entrada direta para o primeiro lugar top nacional de vendas. Depois do tema título, Today é o novo single retirado deste novo disco, Rattle That Lock, é o quarto álbum a solo de David Gilmour, e surge após o seu disco de 2006. Chegou ao número 1 no Reino Unido, intitulado On an Island. Polly Sampson, principal letrista do disco, é parceira de composição de longa data de Gilmour. Este disco foi co-editado por David Gilmour e Phil Mazanera, dos Roxy Music. A extraordinária capa de Rattle That Lock esteve a cargo de Dave Stansby, da Creative Corporation, sobre a diretoria artística de Aubrey Powell, da empresa de design Hypnosis. E agora vamos ter uma estreia absolutíssima em rádio, a Dona Beatriz Ribeiro, que vai aqui fazer uma parceria de um texto diferente sobre nós e os animais com a sua amiga Inês Brás. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Eu sou a Inês Brás e bem-vindos ao primeiro programa deste ano, Nós e os Animais. Bem, e hoje vai ser literalmente nós, pois tenho uma novidade ótima para vocês. É que eu não estou sozinha, pois tenho aqui uma nova animadora de rádio, a Beatriz Ribeiro. Olá, é verdade, sou nova nesta rádio e obrigada, Inês, por esta tão acolhedora entrada. Olha, Inês, e que achas de nós começarmos o programa em grande e cantarmos uma musiquinha de entrada? Se calhar mais tarde. Não vamos torturar as pessoas, mas vamos é para o mais importante e para o que as pessoas estão realmente interessadas em ouvir. E não, Bia, não é cantar uma música de entrada, é falarmos sobre os animais. Vamos começar. Bem, como todos sabem, apesar de tudo, ainda há muita gente a maltratar os animais e abandoná-los. Mas, felizmente, há pessoas que fazem tudo o que para isso não aconteça. Sim, e temos exemplos disso. É que no dia 7 de setembro passou a notícia que uma milionária de Manhattan deixou bem explícito no seu testamento que iria dar 100 mil dólares às suas 32 caturras para garantir que fossem alimentados e muito bem tratados após a sua morte. E atenção que estamos a falar de cerca de 89 mil euros. É realmente muito dinheiro. Isto sim é espírito de salvação. Às vezes, nem as próprias pessoas recebem tanto dinheiro num testamento. Isto é uma lição para as pessoas que nem se dariam ao trabalho de gastar um cêntimo que fosse nos seus animais. Mas há mais. É que o Banco Solidário Animal fez uma recolha nacional de alimentos. É bom saber que ainda há pessoas no país que tentam parar com os maus-tratos dos animais. E tenho a sensação que as pessoas aderiram a esta campanha. Sim, é que eu estive a assistir a essa campanha quando fui às compras e pareceu-me que as pessoas aderiram. Não era tão bom que as crianças tivessem a mesma compaixão pelos animais como estas pessoas tiveram, como, sei lá, terem aulas sobre isso? Então, mas tu não sabes. É que já existe. Hã? Como assim já existe? Sim. Escolas na Índia inovaram no currículo o ensino da compaixão pelos animais. Os estudantes do estado indiano de Gujarat estão equipados para receber uma lição diária sobre compaixão. O diretor do Conselho de Gujarat de Pesquisa e Treinamento Educacional emitiu uma circular aos coordenadores de recursos instruindo as escolas a utilizarem o Programa de Educação Humanitária da PETA Índia, que significa People for the Ethical Treatment of Animals, denominado de cidadão compassivo, a PETA Índia completou o processo de distribuição do programa a todas as escolas do governo de Gujarat para que seja empregado com crianças entre 8 a 12 anos. Uau, mas isso é tão bom, porque assim essas crianças poderão ensinar a compaixão com os animais a outras ou até a adultos. As crianças são o futuro. E nós somos crianças. E como já estamos a acabar a nossa rúbrica, um último apontamento. No domingo celebrou-se o Dia do Animal. Pois foi, e para nós que somos amantes de animais, foi um dia muito importante. E felizmente não fomos as únicas a achar este dia tão importante. Muitas outras pessoas até o festejaram com os seus animais. É verdade. Bem, Bia, infelizmente o nosso programa, Nós e os Animais, já está a chegar ao fim. Oh. Para a semana vou estar a apresentar este mesmo programa. Mas desta vez sozinha, não é, Bia? Pois é, Inês, como já disseram, para a semana vou apresentar a rúbrica de desporto. Mas tenho-te a dizer que adorei fazer este programa contigo e com todos e diverti-me imenso. E este ainda só foi o primeiro programa. Cuidado connosco. Obrigada, Inês, e obrigada a ouvintes da Rádio Boa Nova. Até para a semana. Até para a semana. Muito bem, grande estreia. Isto é uma estreia em grande estilo da Beatriz. A rapariga tem muito jeito para a rádio, estão a ver? Muito bem. Muito bem, grande estreia. Boa Nova, irresistível. A seguir, Sr. Pedro Andrade, depois desta estrela fulgurante que é a Beatriz, não sei como é que tu te vais sair, tu vê lá. Temos muitas notícias sobre o desporto motorizado? Sim, algumas. O Campeonato Nacional Todo-Terreno irá ter a sua última prova nos dias 22 a 24 do corrente mês, que será a barra Porto Alegre 500. Esta prova será partilhada com os pilotos da Taça do Mundo de Rallys Cross Country da FIA, que poderá contar com a presença de Nasser Al-Attiyah, piloto vencedor da última edição do Dakar. Com tudo em aberto para achar o campeão nacional de todo o terreno, Nuno Matos vai para a última prova com alguma vantagem sobre Miguel Barbosa, que é apontado como principal rival pela vitória do campeonato. Nuno Matos tem 100 pontos, estando em primeiro na geral, e Miguel Barbosa está na segunda posição com 91 pontos. Em terceiro está Hélder Oliveira com 77. Outra competição nacional que chega ao fim já no próximo mês é o Campeonato Nacional de Rally, onde mais uma vez o campeão será decidido na última prova. Na luta pelo campeonato estão José Pedro Fontes, que tem 145.5 pontos e que está em primeiro na geral, e Ricardo Moura, que tem 136 pontos e que se encontra no segundo posto na geral. Em terceiro está João Barros, com 99 pontos. A última prova será o Rally Casinos do Algarve, nos dias 7 e 8 de novembro. O Campeonato Nacional de Velocidade tem o encerramento de mais uma temporada marcada no Circuito de Estoril para este fim de semana, 10 a 11 de outubro, onde se irá decidir tudo. Três pares de pilotos lutam pelo título de campeões nacionais de velocidade. Estes três pares são Francisco Abreu e Armando Parente, que estão em primeiro na geral, Pedro Salvador e Rafael Lobato, que se encontram na segunda posição, e em terceiro a dupla José Pedro Faria e Miguel Cristóvão, sendo que as duas primeiras duplas são as favoritas à vitória. Os pilotos do Campeonato Alemão de Turismo vão no próximo fim de semana para as duas últimas provas do campeonato, em Hockenheim. Pascal Wehrlein é quem lidera com 165 pontos, mas ainda não é campeão, pois Eduardo Mortara encontra-se em segundo com 128 pontos, sendo ainda possível ser ele o campeão, tal como Matias Ekstrom, que se encontra em terceiro classificado com 127 pontos. O português António Félix da Costa encontra-se em nono com 73 pontos no total, tendo esta temporada subido 3 vezes ao pódio e uma delas ao degrau mais alto. Na Fórmula 1 é a Mercedes que tem dominado, mas a luta pela vitória de campeonato ainda está em aberto com o grande circo este fim de semana na Rússia. Lewis Hamilton encontra-se com 277 pontos, seguido do seu companheiro de equipa Nico Rosberg, que tem 229 pontos, e em terceiro Sebastian Vettel com 218. A corrida depois do Grande Prémio da Rússia será o Grande Prémio dos Estados Unidos no dia 25 de outubro. No WTCC, o líder é José Maria López com 396 pontos, atrás de si Ivan Müller com 321 pontos e em terceiro Sebastian Loeb com 282. Com isto, a Citroën mostra o seu poder colocando 4 carros nos 4 primeiros lugares, porque Makin Rua está em quarto na geral. O português Tiago Monteiro, que já venceu 2 corridas esta temporada, tem 165 pontos e encontra-se em terceiro classificado. A próxima prova será na Tailândia no dia 31 de outubro e 1 de novembro. No WRC, Sebastien Ogier, a 2 provas do final da temporada, já é campeão virtual com 238 pontos. Em segundo, Harimati Latvala com 160 pontos e em terceiro, Andreas Mikkelsen com 126, fazendo assim com que a Volkswagen tenha 3 carros nos 3 primeiros lugares. A próxima prova será o Rally de Espanha, que irá decorrer entre 22 e 25 do corrente mês. O Campeonato do Mundo de Rallycross vai à Itália para se disputar a penúltima prova da temporada, que irá decorrer no próximo fim de semana, 17 e 18 de outubro. Quem lidera neste momento o campeonato é Peter Solberg, com 256 pontos, Timmy Hansen encontra-se em segundo com 237 e em terceiro Johan Kristoffersen com 201 pontos. MotoGP parte este fim de semana, 10 e 11 de outubro, para o Japão. Valentino Rossi encontra-se na frente com 263 pontos, mas não muito distante encontra-se o seu colega de equipa Jorge de Lorenzo, com 249 pontos. O bicampeão Marc Márquez encontra-se em terceiro com 184 pontos. Depois do Grande Prémio do Japão, será o Grande Prémio da Austrália no dia 18 de outubro. Destaque ainda para a prova do Campeonato do Mundo de Endurance, 6 horas de Fuji, que irá decorrer no domingo, dia 11 de outubro. Rádio Boa Nova. Oi, Varisto, não percebes nada disto? Eles estão de volta. Boa tarde, linda Rosa. Olá, Rosa. Tudo bem? É um prazer olhar para si. Tu és a única pessoa que consegue preencher este vazio. Eu quanto a isso não te posso ajudar. E a linda Rosa também. Eu gostava de a convidar para uma sardinhada. Santo António não vale nada se não tivermos alguém com quem partilhar uma sardinha. Vamos ao cinema, Daniel. Sim. Para ver? Vamos ver o Pátio das Cantigas, renovado. Já temos aqui meninos que viram esse filme e gostaram muito. É uma comédia, não é verdade? É uma comédia realizada pelo Daniel Vieira. Partindo do original de António Lopes Ribeiro, Vasco Santana e Francisco Ribeiro. Este é um filme, história contemporânea, que podemos vê-lo no Fórum de Coimbra e em Viseu. Muito bem, parece que é um êxito de bilheteira, portanto quem ainda não viu, sugere-se que veja para se divertirem um pouco. Vou mamar uma jola. Não queres um beijinho? Boa sorte. Olha bem para ti, quem precisa de sorte és tu. A Amália é uma miúda que só quer ser famosa e aparecer na televisão, não é miúda para mim. Meu e vós este fado. Ah! Destino. Ai, povo precisa é de cultura erudita. Foi por isso que eu escolhi trazer Shakespeare aqui para o pátio. E ele aceitou? Eu também nunca fui a um teatro, vê lá. Olha, nem eu. A gente ensaia sempre na sala dos bombeiros. Mas tu dizes que eu sou isto e que sou aquilo. Nem podes ficar com ele. Vai-te pôr um laço. E guardem. Para que é que vocês querem uma cama cada um se depois vão acabar todos à molhada? Estás a olhar? Estás a olhar? Então vá lá ele. O meu coração anda turbinado, anda sincronizado. Se calhar devias ir ao médico, pai. Não, não é esse tipo de arritmia. Eu sinto uma mulher de sorte. Porquê? Por ser apenas uma rosa. Mas as rosas têm espinhos. Se te portares bem, eu ofereço-te umas luas. Toda a O pátio das cantigas. O que é que foi? Não houve? Ou nem eu? Mestre do livro? Camelo? Camelo? Vamos já passar às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Como estamos na primeira etapa do ano letivo, ainda não dispomos da totalidade da informação relativamente ao plano de atividades anual. Contudo, temos já conhecimento que professores das diversas áreas disciplinares, clubes e projetos continuam motivados e empenhados em fazerem da nossa escola um espaço de enriquecimento, de inovação e de criatividade. Prova-o a quantidade e qualidade das atividades extracurriculares já propostas à direção da escola e que aqui iremos dar conta. No passado dia 18 de setembro decorreu a cerimónia de entrega dos prémios de mérito escolar. A sede do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital foram agraciados muitos alunos dos vários anos de escolaridade, o que demonstra o seu mérito, bem como o da escola. No passado dia 7 de outubro, feriado municipal, também receberam o prémio de mérito atribuído pelo município de Oliveira do Hospital. Inês Lopes Garcia, nossa prestigiada colaboradora aqui presente, melhor aluna do 10º ano, Inês Ventura Pereira, 11º ano, Miguel Simões Carreiro, 12º ano, Beatriz Henriques Rodrigues, curso profissional de técnico de gestão do ambiente. Obviamente que damos os parabéns a todos, que são bem merecidos. Rádio Boa Nova 100.2 FM. No disco do HR representa mais 30 canções, mas o número redondo disto é, finalmente, a coletânea global do HR, sem sombras editoriais. Dois discos onde couberam 37 canções. Também porque o 37º aniversário da banda de António Manuel Ribeiro se celebra em novembro próximo. O primeiro disco, o Rock, reúne 21 singles do UHF. E o seu segundo disco, e o Raw, completa este best-of com mais 14 sucessos e 2 inéditos. Sendo um deles, Puseste o Diabo em Mim. Puseste o Diabo em Mim. Puseste o Diabo em Mim. E lançaste fogo, entregando o teu corpo. Aí ensinaste-me a agir, a tentar e a conseguir. Ah, ah. Puseste o diabo em mim. Puseste o diabo em mim. Vieste com a chuva e floriste. Vieste com a chuva e floriste. Entre os cheiros da resina e da erva crescida, arremexeste nas ideias como larva em sementeira. Puseste o diabo em mim. Puseste o diabo em mim. Vieram histórias na bagagem. Vieram histórias na bagagem. E armaste em professora. 30 anos já da escola. Dando o corpo, dando a alma, quando a palavra se cala. Puseste o diabo em mim. Puseste. Puseste o diabo em mim. Puseste. Puseste o diabo em mim. Puseste. Puseste o diabo em mim.